E aí, galera? Estamos aqui para gravar o nosso podcast, nosso querido podcast. E vamos falar sobre realização de experimento. Espero que vocês entendam, que fique agradável e que possa suscitar vontade de vocês aprenderem. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Tainá. Meu nome é Bianca. E eu, Sabrina. Como foi que começou essa ideia de querer experimentar? Começou por volta de 1500, com Galileu Galilei, mais ou menos, dizem, né? Ele jogou da Torre de Pisa, bem alto lá de cima, duas bolas. Uma bem leve e uma 100 vezes mais pesada. E o que, ele viu, como a gente sabe hoje em dia, elas caíram no chão ao mesmo tempo. Com isso, através da observação, ele pôde ter a ideia de experimentar que temos hoje em dia, que é mais ou menos essa, de que a gente tem a dúvida, a partir da dúvida a gente experimenta e aí chega a uma determinada compreensão. Mas toda pesquisa tem um primeiro passo, que é a seleção de participantes. Me tire um pouquinho mais as dúvidas sobre o que é seleção, Bianca. Bom, a maioria dos projetos de pesquisa vai envolver a amostragem dos participantes. Como é essa amostragem? Vai ter uma população que represente todos os indivíduos que interessam o pesquisador. Quanto maior essa amostra, maior a probabilidade de ter resultados significativos. E a maioria dos pesquisadores procuram observar o tamanho da amostra em pesquisa em suas áreas e utilizam tamanhos semelhantes. E o segundo passo, Tainá? O segundo passo é a manipulação da variável independente. Assim, começa com a montagem do cenário. E para montar o cenário, precisa fazer duas coisas. Primeiro, dar ao participante o esclarecimento necessário e por que o experimento está sendo realizado. Existem dois tipos de manipulação. A manipulação direta e a manipulação indireta. A direta, ela é feita com material visual, escrito ou algum outro tipo de material. Normalmente, ela envolve dois extremos. Por exemplo, em uma determinada pesquisa, eu vou dar um exemplo bem básico assim. Eu quero pesquisar o quanto as pessoas são interferidas pela imagem. Eu vou usar um determinado grupo com imagem e outro sem imagem. A partir dessa força, eu vou saber os dois extremos e vou saber qual é a interferência, a manipulação mesmo. Já a manipulação indireta é uma representação. Monta um cenário para simular uma situação do dia a dia. E às vezes é necessário um cúmplice. Por exemplo, em um estudo sobre agressão, o cúmplice e o participante fica em uma sala de espera e o cúmplice ele vai insultar aquele participante em uma situação de raiva. Depois chega o experimentador e vai explicar que é um experimento sobre aprendizagem e que vai ser feita escolha aleatória, enfim, vai ser o aluno e o outro professor. Mas essa escolha já é planejada e sempre o aluno será o cúmplice. O professor, no experimento, o professor tem o poder de dar choque no aluno sempre que ele erra. E é a partir daí que vai ser medida, vai ser analisado. A intensidade de choque aplicada é a medida de agressão e o pesquisador vai comparar na situação raiva e não raiva. E aí é onde entra, nesses tipos de manipulação mesmo, vai entrar a força da própria manipulação, que é justamente essa ideia. O quanto que a variável independente vai ter força sobre um determinado experimento. Por exemplo, para saber se duas pessoas parecidas elas vão se gostar, você pega determinados participantes em que um voluntário haja igualmente a essa pessoa e outro tipo de participante que haja de forma totalmente diferente ao ator. Ou seja, a partir dessa força de discrepância, você vai poder analisar se essa variável ela realmente interfere. Só que essa força ela nem sempre pode ser aplicada. Há uma grande diferença entre a teoria e a prática. Se eu quiser medir um experimento sobre aglomeração, eu não vou poder fazer uma sala que esteja totalmente aglomerada, porque aí não vou poder medir comportamento. Além disso, tem uma limitação ética, porque se eu quiser medir, por exemplo, a força da tristeza no ser humano, eu não vou poder deixar uma pessoa totalmente triste, na verdade. Isso é totalmente antiético. E como tudo na nossa vida, infelizmente, há um fator financeiro. Fala um pouquinho mais sobre ele, Sabrina. Porque se a pesquisa tiver pouco dinheiro, não tem como pagar os participantes, o cúmplice e os participantes, principalmente daqueles experimentos longos. E também tem a questão de que um experimento com material escrito é bem mais barato que uma manipulação experimental bem complexa. A variável dependente também precisa ser medida. E há três tipos de medida, três tipos de classificações. Uma delas é a medida de autorrelato, que vai medir atitudes, o quanto se gosta de alguém, estados emocionais, através de escalas avaliativas com âncoras descritivas. Um exemplo é uma escala com extremo. Por exemplo, de um lado terá discordo totalmente, do outro concordo totalmente. Outro tipo de medida é a medida comportamental, que é uma medida direta do comportamento. Por exemplo, o pesquisador pode querer medir o comportamento pró-social. Então, ele vai ter que decidir se vai registrar a taxa do comportamento, que é a frequência, o tempo de reação, que é o tempo entre o estímulo e a resposta, ou a medida de duração, que é a medida de duração do comportamento. E uma alternativa a esses dois tipos de medida é a medida fisiológica, que é o registro fisiológico do corpo. Vamos citar três tipos. Um deles é o RGP, que é uma medida de ansiedade através da condutabilidade da pele que muda com a transpiração. Outro tipo é o EMG, que é uma medida de tensão muscular e mais necessariamente do estresse. Temos também o EEG, eletroencefalograma. A sensibilidade da variável dependente é importante quando se mede o desempenho humano. Por quê? Porque a variável deve detectar diferenças entre grupos. Por exemplo, se eu perguntar, você gosta dessa pessoa, sim ou não? Ela vai se sentir meio que forçada a responder sim. Mas se eu mudar a pergunta para quanto você gosta dessa pessoa numa escala de 1 a 7, a gente vai perceber mais diferenças. Há também as medidas múltiplas. Elas são usadas para analisar a mesma variável de diferentes maneiras. E o custo, Sabrina? De novo, tem também o valor financeiro, que algumas medidas são bem mais caras que outras. Uma medida de autorrelato é mais barata, mas as que precisam de observadores treinados são bem mais caras. E os pesquisadores também têm que prestar atenção para não invadir a privacidade e garantir sempre que as respostas não vão ser divulgadas. Agora pausa para os comerciais. Funerária Santa Luzia. Sua morte é nossa alegria. Voltamos com controles adicionais. No delineamento experimental mais simples, envolve dois grupos, que é o experimental, que sofre toda a manipulação, e o grupo controle. Então, como é feito o controle dos participantes? Normalmente, quem já participou de pesquisa fica curioso quanto ao que a pesquisa quer falar e qual é o resultado que se quer obter. Portanto, para que não seja alterado o real resultado de uma pesquisa, se utilizam algumas formas. Uma delas é o engodo, que o que é o engodo? É quando se diz que uma pesquisa é acerca de um determinado assunto, quando na verdade ela é sobre um assunto totalmente diferente. Outra medida que pode ser tomada é fazer várias perguntas dentro de uma pesquisa e só algumas serem contabilizadas como realmente da pesquisa, para que o participante não perceba. E outra forma que se pode usar é, após uma pesquisa posterior na pesquisa, saber quais participantes perceberam qual era o objetivo e analisá-lo de forma separada. Separadamente, né, Rodrigo? Isso, separadamente, isso, Meg. Obrigado. Um exemplo comum desse tipo de experimento é a pesquisa sobre fármacos ou medicamentos, como queiram chamar. Utilizam-se dois grupos, um que toma medicamento e outro que toma uma pílula de açúcar. Se os resultados forem iguais, o efeito claramente não está no medicamento. Se o grupo que ingeriu o medicamento tiver resultados melhores, claramente o resultado está no fármaco. Mas vale lembrar que é uma questão ética em relação a isso, porque o grupo controle também merece receber o tratamento, ou seja, aquele grupo que recebe uma droga inativa. Uma alternativa para isso é aplicar o tratamento a esse grupo depois de algumas etapas de um experimento. Também é importante ter um controle das expectativas do experimentador. Por quê? Porque como ele conhece o objetivo do estudo, ele pode formar algumas expectativas perante essa resposta do sujeito, né? E isso pode afetar muito no resultado da pesquisa. Em um experimento, é mostrado o problema das expectativas das avaliações comportamentais. Psicólogos clínicos viram o mesmo vídeo de uma pessoa entrevistada. Em alguns era descrito como candidato de um emprego e outro como um paciente. Eles avaliaram como mais perturbada quando a pessoa era descrita como uma paciente. Enquanto que psicólogos treinados, eles rotulavam menos essas pessoas do vídeo. O treinamento é uma alternativa. Outra maneira é usar os mesmos procedimentos em todas as condições para que o comportamento do experimentador seja o mesmo para todos os participantes. Outra maneira também pode ser que o experimentador não conheça as hipóteses investigadas, mas nesse caso precisa de uma terceira pessoa para analisar, para conduzir o experimento e fazer as observações. Mas também Com tanto controle, ainda precisa eliminar alguns defeitos que acontecem nesse estudo. Sim, e uma forma de eliminação é o projeto de pesquisa. Depois de planejar o estudo, o pesquisador vai redigir esse projeto, que deve conter a revisão da literatura, trazendo referencial teórico e tem a intenção de justificar a realização da pesquisa. Esse projeto também deve conter todos os procedimentos detalhados que vão ser usados para testar as hipóteses, assim como a análise pretendida. O projeto de pesquisa é muito importante, porque a partir do momento que eu vou expor esse projeto para meus colegas de trabalho, meus amigos e outras pessoas interessadas, elas vão me ajudar a observar alguns erros que eu não vi e também a adequar os procedimentos que serão utilizados. Nessa parte final do experimento, o pesquisador pode realizar também o estudo piloto, que é para ver se as instruções estão boas, se não tem nenhuma pergunta confusa e esses ajustes. E sobre o teste de manipulação? Ah, então, deve ter também um teste de manipulação, que é uma tentativa para medir diretamente se a manipulação da variável independente teve o efeito pretendido sobre os participantes. Os testes de manipulação fornecem evidências sobre a validade do construto da manipulação. Depois de toda a pesquisa feita, há um último passo. Qual é esse último passo? É a entrevista de esclarecimento. Que nada mais é do que, depois de todo o resultado obtido, você, primeiro, pedir permissão ao participante para poder divulgar os resultados, caso venha a dar-lhe algum dano. Além de que ele pode te ajudar em futuras pesquisas, pode trocar ideia sobre o que ele estava pensando durante a pesquisa. É bem um feedback, assim como o Zenith gosta de falar. E aí, atualmente, com o avanço da ciência, da tecnologia, a ciência avança junto. Como é o uso da tecnologia, sabe, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Porque bastante. Mais conhecida como Bianca, na verdade. Bom, gente, o uso de computadores está se tornando cada vez mais frequente para manipular as variáveis independentes e para medir o comportamento. O pesquisador pode formular perguntas por meio do monitor, substituindo o método tradicional de lápis e papel. O computador pode ser usado também para registrar tempos de resposta e controlar equipamentos de registro fisiológicos. Uma outra etapa, depois de toda a pesquisa realizada, é a sua análise, que vai interpretar os padrões dos resultados obtidos do estudo. A análise estatística, por sua vez, vai ajudar a interpretar se realmente existe uma relação entre as variáveis dependente e independente. No final, escreve um relatório explicando por que a pesquisa foi realizada, como foram obtidos os participantes, que procedimentos foram utilizados e o que foi encontrado, né? E quando o pesquisador fizer todo o relatório, ele pode querer publicar em algum periódico. E para isso, passa por alguns revisores. Tentar em um periódico, ele tenta em outro, mas tem pesquisas que nunca são publicadas. Tchau, pessoal. Foi isso. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí embaixo. E desculpa pelos erros, viu?